esqueça, a tempestade nunca será maior que a promessa. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, porque o teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro. Você vai chegar, você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Oh, oh, oh, oh. Não abandone o barco, porque o teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. E vai de alguém de novo. Ele vai restaurar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Não, não, não, não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar.